No trabalho, no carro, todo mundo tá ligado na rádio, que é 100% você. Você tá estranhando, o silêncio durando, não bati na sua porta e o seu telefone não toca. Ninguém te fala que me viu chorando, me remoendo pelos cantos. Você começou a se preocupar. Um cadê a maluca perturbando, a grudita incomodando. Te esqueceu sem te avisar. Um monte de mensagem minha na sua tela. Eu louca gritando seu nome no meio da rua. Vê você com outra, implora pra você largar dela. São coisas que você não vai ver nunca. Um monte de mensagem minha na sua tela. Eu louca gritando seu nome no meio da rua. Vê você com outra, implora pra você largar dela. São coisas que você não vai ver nunca. Com vocês, Simone Mendes. Começou a se preocupar. Cadê a maluca perturbando, a grudenta incomodando. Diz que se eu senti avisar. Um monte de mensagem minha na sua tela. Eu louca gritando seu nome no meio da rua. Vê você com alguém implorar pra você largar dela. São coisas que você não vai ver nunca. Um monte de mensagem minha na sua tela. Eu louca gritando seu nome no meio da rua. E você conta e implora pra você largar dela. São coisas que você não vai ver nunca. Ele não vai ver nunca, Simone. Não vai nada, hein? Eu implorar? Jamais. Jamais. Demais. São coisas que você não vai ver nunca. Esta é a número 1. Preocupar à toa. Olha a hora. Tempo corre, tempo voa. Me dá a mão, largo o medo. Escancar os teus segredos. Ser feliz não tem preço, então seja. E me beija. A vida é tão curta, então curta, então curta. Não existe amor errado, errado é não amar. Tão curta, então curta, então curta. Não existe amor errado, errado é não amar. Para de se preocupar à toa. Amor errado, errado é não amar. Uma rádio, uma rede de amigos. 22:39. Você tá presa na prisão sem grades. Quer ficar algemada com a saudade. Só na sua cabeça que a gente tem volta. Não responder mensagem também é resposta. Da sua volta por cima, eu já segui minha vida e você não se toca. Esquece que eu já fui seu. Faz esse favor pra você. Carro, todo mundo tá ligado na rádio, que é 100% você. Vou te falar da falta que cê faz. Meu coração tá doendo demais. Já decidi, eu não vou mais sofrer. Enquanto cê vira a página, eu leio outro livro. Gostar de você foi o meu pior castigo. Eu já fui vacinado e livre de você. 30 dias se passou e você nem me ligou. Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor, você já teria me ligado. Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado. Se fosse amor, você já teria me ligado. Quem ama, cuida, protege, quer viver pro dado. Vou te falar da falta que cê faz. Meu coração tá doendo demais. Já decidi, eu não vou mais sofrer. Enquanto cê vira a página, eu leio outro livro. Gostar de você foi o meu pior castigo. Eu já fui vacinado e livre de você. 30 dias se passou e você nem me ligou. Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor, você já teria me ligado. Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado. Se fosse amor, você já teria me ligado. Porque quem ama, cuida, protege, quer viver grudado. Se fosse amor, você já teria me ligado. Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado. Se fosse amor, você já teria me ligado. Porque quem ama, cuida, protege, quer viver grudado. Esta é a número 1. Meu xodó de Pernambuco, o xodó do Brasil. Embora a solidão tenha sido minha amiga, deixei meu coração se arriscar por esse amor que eu senti por ti. Eu chorei, sofri, não me olhe sem amor, não me vejo sem você. Onde estará aquela que me amou? Dói no coração o fim do nosso amor. Seguirei sem teu amor, não seguirei sem teu amor. É grande a solidão sem ter você aqui. Perdoe meu coração que jamais te amou. Horas e 49 minutos. Uma rádio, uma rede de amigos.

balanço da rede, só tomando vento, o pé na parede, só pra cessar o balanço. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, eu quero ver teu sentimento. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, eu quero ouvir assim. Oi, oi, oi, oi, Xande, Avião e MS. Olha, tô off pra disputa, quero ser prioridade. Olha que eu quero amor inteiro, não aceito só metade. Vou te excluir, se não se decidir, vai entregar seu coração pra ele ou pra mim. Fala na minha cara que não gosta do balanço, aquele negócio a gente faz em todo canto. Vem, vem, vá, cá, pra gente se amar. No balanço da rede, só tomando vento, o pé na parede, só pra dar o movimento. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, eu quero ver teu sentimento. Ai! No balanço da rede, só tomando vento, o pé na parede, só pra balanço, dar balanço. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, eu quero ver teu sentimento. Ai, quem tem nós? Fala o nome do garoto, Matheus. Muito prazer, Xande Avião, comandante Xande Avião. Oi, oi, oi. Esta é a número 1. Vai, vai, tristeza, não precisa voltar. Eu não

tentação cruel. Não me peça pra esquecer você. Lindo! Fátima Leão! Lindo, lindo, lindo! Em casa, no trabalho, no carro, todo mundo tá ligado na rádio, que é 100% você. Divide uma breja, quem sabe? É, então ele te deixou, mas cerveja não afoga a solidão. Deixa eu sentar aqui, eu sou um cara interessante, bem diferente desse aí na sua mente. Te ver chorando é tão desesperante. Por que não faz assim? E aí? Divide uma breja comigo. Quem sabe cê divide um beijo. Eu não tenho nada com isso, mas cê devia se amar primeiro. Não tô forçando compromisso, que o povo vai falar, cê não preocupa não. Se tá solteira não é traição. Oh, oh, oh, oh, oh. Chora meu gaiteiro e vê. Se tá solteira não é traição. Vê assim, vê assim. É, então ele te deixou, mas cerveja não afoga a solidão. Deixa, deixa eu sentar aqui. Eu sou um cara interessante, bem diferente desse aí na sua mente. Te ver chorando é tão desesperante. Por que não faz assim? E aí? Divide uma breja comigo. Quem sabe cê divide um beijo. Eu não tenho nada com isso, mas cê devia se amar primeiro. Não tô forçando compromisso, que o povo vai falar, cê não preocupa não. Se tá solteira não é. Eu quero ver goleira comigo bem alto, vem assim, vem assim, vem assim. Solta a voz vocês, divide uma beija comigo. Quem sabe? Eu não. Eu não tenho nada com isso, mas devia se amar primeiro. Não tô forçando compromisso, que o povo vai falar, cê não preocupa não. Se tá solteira não é traição. Oh, como é que é o recadinho? Só vocês comigo. Se tá solteira não é traição. Se tá solteira não é traição, né? Meu amigo. Esta é a número 1. Deixa ela viver a vida dela. Ela tá tentando ser feliz. Ela já sofreu tanto na vida, nas mãos de homens infantis. Ela que sempre plantou o amor e colheu só decepção. Agora que tá te esquecendo, você volta pra lhe pedir perdão. Tanto na vida, nas mãos de homens infantis. Ela que sempre plantou amor e colheu só a decepção.

Uma rádio, uma rede de amigos. 23 horas e 33 minutos. Uma casa de varanda, muitas redes pra se balançar. No terreiro um açude, tão grande que parece um mar. De nada vale tudo isso, eu não tenho você. Ô nega! De nada vale tudo isso, eu não tenho você. Em cada canto da fazenda eu sinto o cheiro dela. Parece até que espalhou perfume pelo ar. As lembranças me prendem a ela. Em cada canto da fazenda eu sinto o cheiro dela. Parece até que espalhou perfume pelo ar. As lembranças me prendem a ela. Quando chega a noite eu fico olhando pro céu e começo pras estrelas perguntar o que faço pra você voltar. Quando chega a noite eu fico olhando pro céu e começo pras estrelas perguntar o que faço pra você voltar. Vamos lá, vamos na boneca. Uma casa de varanda, muitas redes pra se balançar. No terreiro um açude, tão grande que parece um mar. De nada vale tudo isso, eu não tenho você. De nada vale tudo isso, eu não tenho você. Em cada canto da fazenda eu sinto o cheiro dela. Parece até que espalhou perfume pelo ar. As lembranças me prendem a ela. Cada canto da fazenda eu sinto o cheiro dela. Parece até que espalhou perfume pelo ar. As lembranças me prendem a ela. Quando chega a noite eu fico olhando pro céu e começo pras estrelas perguntar o que faço pra você voltar. Quando chega a noite eu fico olhando pro céu e começo pras estrelas perguntar o que faço. No trabalho, no carro, todo mundo tá ligado na rádio, que é 100% você. Fiquei sem reação, o sim perdeu pro não. Foi a dor que mais doía, e era só o primeiro dia. E tava só começando, viu? O segundo e o terceiro foi igual ao primeiro, mas com um pouco mais de calma. O que machuca também sara. Te bloqueei no quarto e no quinto, eu não chorei. Tudo que tinha desse amor desconstruí. Eu respirei, eu fui no fim do mundo, mas voltei. E no sexto dia eu quase consegui. E foi tentando te esquecer que no sétimo dia voltei pra você. Nem uma semana você me deixou em paz. Nem deu uma semana e eu já corri atrás. Eu quase te esqueci, mas tô aqui. Yeah.

mas hoje de repente uma saudade me mostrou a realidade. Eu amo você. Esta é a número 1. Ah, se eu tivesse uma chance. Ah, se eu tivesse uma noite de estrelas debaixo da luz do luar pra te encontrar e te beijar. Quero tanto um beijo, como eu te desejo, meu primeiro beijo seu, que não aconteceu. Quero tanto um beijo, como eu te desejo, meu primeiro beijo seu. Se eu tivesse uma chance, se eu tivesse uma noite, estrelas debaixo da luz do luar, pra te encontrar e te beijar. Quero tanto um beijo, como eu te desejo, meu primeiro beijo seu. Quero tanto um beijo, como eu te desejo, meu primeiro beijo seu, que não. Quero tanto um beijo, como eu te desejo, meu primeiro beijo seu. Uma rádio, uma rede de amigos. 23 horas e 53 minutos. Senhoras e senhores, Nayara Zefeto! Vai! Essa é a rodada. se eu não te ajudar, cê não vai sair do lugar. De quem faz merda sem pensar, se arrepende e quer uma recaída. Deixa eu te ensinar a me excluir da sua vida. Pega seu telefone que fez a ponte da traição. Desbloqueia com a cara de pau que me pediu perdão. E com o mesmo dedo que enviou pra ele a localização. E diz: abra aí a sua agenda digital, meu nome vai no editar. Lá vai ter a opção de me bloquear. Aí cê desce mais um pouco, igual sua roupa desceu pra outro, e clica em apagar. Abre aí na sua agenda e digita meu nome, vai o editar. Lá vai ter a opção de me bloquear. Aí cê desce mais um pouco, igual sua roupa desceu pra outra, e clica em apagar. E clica em apagar. Aí ela cê vendo. Aí cê roda de Goiânia. Ela desfila. Que é isso? Canta pra nós, hein? Mas eu tô vendo que se eu não te ajudar, cê não vai sair do lugar. De quem faz merda sem pensar, se arrepende e quer uma recaída. Deixa eu te ensinar a me excluir da sua vida. Pega seu telefone que fez a ponte da traição. Desbloqueia com a cara de pau que me pediu perdão. E com o mesmo dedo que enviou pra ele a localização. Abre aí na sua agenda e digita meu nome, vai no editar. Lá vai ter a opção de me bloquear. Aí cê desce mais um pouco, igual sua roupa desceu pra outra, e clique apagado, amor. Abre aí a sua agenda, digita meu nome, vai no editar. Lá vai ter a opção de me bloquear. Aí cê desce mais um pouco, igual sua roupa descer pra outro, e clica em apagar. E clica em apagar. Ô, Goiânia! Aí sai a rodada. Tá louco? Goiânia! Em casa, no trabalho, no carro, todo mundo tá ligado na rádio, que é 100% você. Voltar, me dá teu calor. esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for você. Esta é a número 1. Eu sei que tá no começo, é que é conduzir o deixo. Só me deixa viver isso aqui. Qualquer jeito eu já te amo, só ficando namorando. Deixa o coração falar por si. Sem comparação, cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação. Conta pra todo mundo ou esconde, pode deixar nosso caso sem nome. Se não durar, não tem problema. Ai, ai. Se não virar, não vira poema. Responde, pode deixar nosso caso sem nome. Se não durar, não tem problema. sentimento não faz diferença. Uma rádio, uma rede de amigos. Meia-noite e 4 minutos. No trabalho, no carro, todo mundo tá ligado na rádio, que é 100% você. Você não quis ouvir minhas palavras de amor. Você não quis sentir dos meus lábios o sabor. Tanta coisa eu falei, me me cansei, você nem viu. Com tantos gestos que machucam meu coração, você feriu. E agora está sozinha, lamentando a solidão. Nada mais posso fazer, pois não há mais pra você espaço no meu coração. Você não quis ouvir minhas palavras de amor. Você não quis sentir nos meus lábios o sabor. Tanta coisa eu falei, me cansei, você nem viu. Com tantos gestos que machucam meu coração, você feriu. Eu também estou sozinho, eu também estou tão triste. E nós dois sabemos bem, bem melhor do que ninguém, que esse amor ainda existe. E nós dois sabemos bem, bem melhor do que ninguém, que esse amor ainda existe. Esta é a número 1. Minha boca na sua, sua na minha, então vem. Minha boca na sua, sua na minha, então vem. Não precisa negar que tu tá me querendo. Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo. Minha boca na sua na minha, então vem. Minha boca na sua na minha, então vem. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer corpo suar. Fazer amor, fazer corpo suar. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer corpo suar. Eu não digo aí que paga sem entretenimento. Bom de faixa, bebê, bom de faixa, menino. Parecendo vai, parecendo vai. Alô, meu parceiro, caipira, estourar. Não precisa negar que tu tá me querendo. Tô percebendo. Minha boca na sua na minha, então vem. Minha boca na sua na minha, então vem. Não precisa negar que tu tá me querendo. Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo. Minha boca na sua na minha, então vem. Minha boca na sua na minha, então vem. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer corpo suar. Se tu tá me querendo, então vem cá. A cama pega fogo e vamos chamegar. É o bom de faixa. Meia-noite e 14 minutos. Uma rádio, uma rede de amigos. Oi, gente! Tá difícil demais pra viver uma paixão. Já me cansei, não dá. desiste de procurar, é muita decepção. No trabalho, no carro, todo mundo tá ligado na rádio, que é 100% você. Já sabia, mesmo antes de te perguntar, que já me traía. Sua amiga veio me falar, não acreditei, disse calma galanta, quero separar pra quê? Mas no fundo eu sei que era forçado, eu te amo, que eu escutei. Me dói imaginar você beijando outra boca, ficando quase louca na cama, difícil de lembrar quantas vezes você suou só pra mim que me ama e você não me ama. Desejo a você alguém que também não ama. Ai, querido, você achou que ia sofrer? Logo eu, Marília Tavares. Não acreditei, disse calma, cala a boca, quero separar pra quê? Mas no fundo eu sei que era forçado, eu te amo, que eu escutei. Você não me ama e eu desejo a você. Ah. casa, no trabalho, no carro. Todo mundo tá ligado na rádio, que é 100% você. Alô, Totuti, diretamente em Custódia, aquele abraço, irmão. Esta é a número 1. Dei os sonhos que eu sonhei,

Esta é a número 1. Deixa que eu te fale com ternura o que eu quiser falar. Deixa que eu te abrace com loucura até te sufocar. Deixa que eu seja tua sombra por onde você for. Para refletir no chão que pisas a imagem desse amor. Deixa que eu relaxe no teu corpo o meu cansaço. Me abrigar do frio no calor do teu abraço. Deixa que eu te mate de prazer, te deixe louca. Deixa que eu acabe minha sede na tua boca. Mas se nada disso te interessa, não diga nada, fique calada. Deixa que eu pense o que eu quiser, fique calada, não diga nada. Deixa que eu te leve por caminhos que só eu conheço. Deixa que eu esqueça de voltar pro seu começo. Deixa que eu seja até teu sonho, tua realidade. Tua fé, tua crença, tua lei, tua verdade. Deixa que eu te coma com meus olhos, como se fosse então. A ração que salva um ser faminto da inanição. Para que eu me alimente de você até de cor. Deixa que eu batize a minha vida no sal do teu suor. Mas se nada disso te interessa, não diga nada, fique calada. Deixa que eu pense o que eu quiser, fique calada, não diga nada. Mas se nada disso te interessa, não diga nada, fique calada. Meia-noite e 51 minutos. Uma rádio, uma rede de amigos. Não vem algumas palavras de carinho pra me agradar. Nem me vem com esse discurso que comigo não vai mais colar. Sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos. Só que agora eu aprendi pra você, agora digo não. Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor. Tô caindo fora, acabou. Cansei de você, cansei de sofrer, de só te amar e nunca ser amado. Cansei de você, cansei de sofrer. Eu me entreguei para a pessoa errada. Cansei de você, cansei de sofrer, de só te amar e nunca ser amado. Cansei de você, cansei de sofrer. Eu me entreguei para a pessoa errada. No trabalho, no carro, todo mundo tá ligado na rádio, que é 100% você. Bora mais uma. Hoje não é a final do meu time, me tirava dessa casa. Não é falta de opção, a minha solidão é friamente calculada. Só tenho as caras de causar sofrimento. Tem outra pessoa pra amenizar o meu. Se eu insisto em não fazer nada por mim, é porque ainda sou seu. Se fosse a um ou dois vencedores atrás, não tava nem doendo mais. A minha boca tava em liberdade, eu não tava aqui nessa puta saudade. Vai ser difícil elevar alguém a sério, porque você foi o término dos términos. Se fosse a um ou dois ex-amores atrás, não tava nem doendo mais. A minha boca tava em liberdade, eu não tava aqui nessa puta saudade. Vai ser difícil elevar alguém a sério, porque você foi o término dos términos. Isso é a rodada em Goiânia. Aô, coração! É amor demais. Hoje tem a final do meu time, me tirava dessa casa. Não é falta de opção, a minha solidão é friamente calculada. Não tenho as caras de causar sofrimento, tem outra pessoa pra amenizar o meu. E se eu insistir em não fazer nada por mim, é porque ainda sou seu. Se fosse a um ou dois, seis amores atrás, não tava nem doendo mais. A minha boca tava em liberdade, eu não tava aqui nessa puta saudade. Vai ser difícil elevar alguém a sério, porque você foi o término dos términos. Se fosse a um ou dois ex-amores atrás, não tava nem doendo mais. A minha boca tava em liberdade, eu não tava aqui nessa puta saudade. Vai ser difícil elevar sério, porque você foi o término ferrou. Porque você foi o término dos términos. Raíssa Roda. Esta é a número 1. Uma hora e dois minutos. Uma rádio, uma rede de amigos. Nove horas da noite, hora do engajamento. Legenda pronta, foto editada. Isso é uma ameaça que eu tô fazendo, então. Calma, nada, calma, é o caramba. Assume essas promessas que cê faz em cima da minha cama, é sério. Eu não curto essas paradas, combinou, tá combinado.

vou tentar viver. Vou tirar você da minha vida. E pra não chorar antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. Vou recomeçar, vou tentar viver. Vou tirar você da minha vida. E pra não chorar antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. E pra não chorar antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. Esta é a número 1. Os apaixonados na distância. Hora exata no momento errado, quando o coração já tava totalmente congelado. Você chegou tão de repente, com seu jeito atraente, conquistando seu espaço. Em 24 horas não saía do meu pensamento. O que era pra ser só um love, um assim, um momento. Já faz tempo que estou vivendo viciado nesse sentimento. Ah, eu sou gramado num beijo seu. Nunca achei um que se encaixasse com o meu. E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu. Ah, eu sou louquinho pelo seu amor. Combinação exata que o destino reservou. Que era só uns amassos, olha bem o que rolou. O passatempo comigo ficou. Passatempo comigo ficou. Em 24 horas não saía do meu pensamento. Era pra ser só um love, um lancinho, um momento. Já faz tempo que estou vivendo viciado nesse sentimento. Ah, sou gamado num beijo seu. Nunca achei um que se encaixasse com o meu. E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu. Eu sou louquinho pelo seu amor. Combinação exata que o destino reservou. Que era só uns amassos, olha bem o que rolou. O passatempo comigo ficou. Passatempo comigo ficou. Passatempo comigo ficou. Uma rádio, uma rede de amigos. Uma hora e 22 minutos. Se tá pensando que vai fazer de mim o que quer, se liga não, só tá pede pra ficar no seu pé. Não cometi nenhum crime pra viver na prisão. Quero ser prioridade, não segunda opção. Eu não sou já 24 horas, pra você sacar o meu amor quando você quiser. Cuidado, você não é isso tudo não. Vou acabar com a sua reputação. Limpo de cama você é, não sabe como cuidar de uma mulher. Agora vaza, larga do meu pé. Só tá atrás de mim porque ninguém. Do meu você sacar o meu amor quando você quiser. Cuidado, você não é isso, não. Vou acabar com a sua reputação. Nem bom de cama você é, não sabe como cuidar de uma mulher. Agora vaza, larga do meu pé. Só tá atrás de mim porque ninguém te quer. Casa, no trabalho, no carro, todo mundo tá ligado na rádio, que é 100% você. Vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia ao seu me abandone jamais. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos. Atrás. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar a seu lado bastaria. Meu Deus, era tudo o que eu queria. Eu dizia esta é a número 1. Verdadeiro amor. poderá dizer. Campina Grande, esse é o nosso verdadeiro amor por você. Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração. Hoje eu te amo demais, seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. Eu quero ouvir vocês, vem que eu te quero, amor. Eu sempre fui e sou seu verdadeiro amor. Amor, não deixe tudo pra depois, o que houve entre nós dois só o tempo poderá dizer. Magníficos, a preferida do Brasil. Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração. Hoje eu te amo demais, seu amor pra mim se faz. Campina Grande, uma só voz, canta com a Magníficos. Eu quero ouvir vocês. Uma rádio, uma rede de amigos. Uma hora e 32 minutos. Não precisa que o mundo dê uma volta para perceber que eu te amei, mas você precisa que o mundo dê uma volta para perceber que nem sempre estarei aqui. Nunca quis acreditar, pois eu vi no seu olhar que era de verdade. Eu não escutei o que todos falavam, você não prestava e eu nunca acreditei. Mas aconteceu que um dia eu temi, não sabe a dor que eu senti ao te ver me trair.